abraço e seu. Eu sei que não mereço andar chorando assim. Do nosso amor eu não esqueço. Serei feliz se ele voltar pra mim. Serei feliz se ele voltar pra mim. Serei feliz se ele voltar pra mim. Você e a Jovem Guarda. Todo mundo sabia que eu só vi. Dam, dam, dam, dam, de luar. Ui, ei, ei, ei, ia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, ah. Abandonado, abandonado. Apantonado, tão sozinho, sem amor. Apantonado, vou roendo minha dor. Ela foi embora, triste fiquei. Foi para sempre, não quer voltar, e eu nem sei por que se foi sem adeus, sem me beijar. Apantonado, tão sozinho, sem amor. Apantonado, vou roendo minha dor. Mas o destino que quis assim há de trazer só para mim a mais linda, linda flor. Que será meu grande amor? Mamãe bronquiou, nada de sol. Hoje só quero. Eu, você e a Jovem Guarda. Uma viagem inesquecível da música brasileira. Fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo. Tava gostoso, né? Ai, eu também adorei. Muito bom, muito bom. Beijinho pra você, tá? No seu coração, bem grande. Vamos fazer assim, um no coração, um na pontinha do nariz, tá? E aquele abraço bem apertado, mesmo que seja pelas ondas do rádio. Sinta-se abraçado. Beijo, até a próxima edição, tá? Tarde fria, chuva fina, e ela espera. Acabamos de apresentar Eu, Você e a Jovem Guarda. Olho para a chuva que não quer cessar. Não perca o nosso novo encontro e continue ligado. Para aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor para muito longe foi. Com a chuva que caiu. 87,9. Música. Não para! Agora vamos falar para você que tem paladar exigente e gosta de saborear o que é bom. Faça uma visita hoje mesmo à Galeteria e Lanchonete, localizado na rua Floriano Peixoto, bem em frente ao Senlau. Asinha de frango, calabresa de frango e misto, costela de boi e porco, além do melhor galeto assado da região. Tudo preparado dentro dos melhores padrões de higiene e qualidade. Galeteria e Lanchonete, no centro da cidade, bem em frente ao Senlau. Aceitando todos os cartões de crédito. E na nossa lanchonete dispomos de salgados em geral. Faça seus pedidos pelos telefones 9194-8618 ou 8745-3206. Galeteria e Lanchonete, no centro da cidade, bem em frente ao Senlau. Aproveite a nossa promoção. Uma calabresa por apenas R$2. Três calabresas, R$5. Bom demais. Vamos falar para você do Frigorífico Central, localizado na rua Floriano Peixoto, em frente à Farmácia São José. A melhor opção para você que deseja comprar carne de boi, de porco, de carneiro, com total higiene e a melhor procedência. Tudo inspecionado pela Vigilância Sanitária, oferecendo a você, cidadão messiense, a melhor maneira de comprar carne de primeiríssima qualidade, com total segurança para a sua saúde. Frigorífico Central, rua Floriano Peixoto, em frente à Farmácia São José. Organização de Dona Márcia. 87.9 Messias FM. O dia todo, todo dia. Alô, amiga dona de casa, chefe de família, você que gosta de comprar bem e fazer economia, preste atenção, lugar de comprar carne é no frigorífico J4. Com certeza, localizado na rua Floriano Peixoto, frigorífico J4, sob a direção do nosso amigo Cícero e de dona Ivani, oferecendo a você a qualidade, a higiene em carnes inspecionadas, de boi, de porco, carneiro, carne de sol, tudo de primeiríssima qualidade. E agora com a entrega em domicílio. Basta ligar 99311-8517 ou 99329-7405. Então, vai comprar carne? Passa lá. Frigorífico J4. 87.9 Messias FM. O dia todo, todo dia com você. Precisando de dinheiro? Fale conosco. Crédito mais empréstimo Messias. Crédito mais empréstimo Messias. Dispomos das melhores condições de crédito para você. Trabalhamos com BCP e Loas. Atendemos aposentados e pensionista do INSS, servidores públicos, municipais, estaduais e federais e Forças Armadas. Trabalhamos com todos os bancos e quitamos suas dívidas. Crédito facilitado, juro mais baixo do mercado. Crédito liberado sem consulta SPC e Serasa. Desconto direto na folha do pagamento ou benefício. Parcelamos em até 84 vezes. E para você que recebe o Auxílio Brasil, não perca tempo. Venha fazer seu empréstimo conosco. Fale já com a Crédito Mais Empréstimo Messias. Fazemos sua simulação sem compromisso. Na loja física ou pelo WhatsApp. Fone e o WhatsApp 98836-1941. Falar com Ariane ou Sirlene. Estamos localizados na rua Floriano Peixoto, centro de Messias, vizinho à nossa ótica. Crédito mais empréstimo Messias. Está entrando no ar o programa de forró que a galera forrozeira adora. Forró Brasilis. As melhores bandas, os melhores cantores de forró e aquele trio pé de serra que faz o chão tremer. Renato Gonçalves está chegando. Prepare-se para entrar na onda do Forró Brasilis. Eita, eita, eita, que eu estou chegando mais uma vez aqui pela nossa emissora com o nosso programão tão esperado, Forró Brasilis, a partir de agora, uma hora com você, levando a boa música de forró. O espelho do nosso Nordeste, o espelho do nosso Brasil, através das boas letras e das boas músicas de forró. Aqui, a ordem é essa, viu? Pouco papo e muita música, e nós já vamos iniciando aí, trazendo a nossa sequência musical de primeiríssima qualidade. Mais um sucesso! Magníficos! Caruaru FM ao vivo! Adoro esse teu corpo quente, ouvir os teus sussurros, palavras que eu quero ouvir. Adoro tuas carícias loucas, quando me deixa tocar, você me deixa flutuar. Eu quero, me faz mais um pouquinho, me leva pro seu ninho. Eu quero é fazer amor. O produto que vamos anunciar agora vai chamar sua atenção. Milhares de pessoas já sonhavam com ele antes mesmo de sua chegada. Agora chegou e o seu sonho tornou-se realidade. O melhor produto para emagrecimento. Ele mantém o metabolismo funcionando para que haja maior queima calórica ao longo do dia. Fornece mais disposição para as atividades diárias. Além disso, ele é fonte de fibras, contribuindo para a redução do inchaço, regulando as funções intestinais. Fit Fino. Elimina as gorduras mais rápido. Ação Detox. Contém cromo, que ajuda a diminuir a vontade de doces. Espalhe esta notícia. Fit Fino é o produto certo para ajudar você no emagrecimento. Este é mais um produto exclusivo da Saúde com Beleza. Procure nosso representante na sua cidade e não aceite imitações. Peça também pelo nosso Zap 61 998 19 51 51. Este é o Forró Brasilis. Aqui você não fica parado. A maior audiência do rádio. Vai arrumar trabalho. Sucesso da BT Cavaleiros Inesquecível. A preferida. Alex Padang. É pra você. Ah, eu sou louca por esses seus carinhos, também com seu jeitinho que você faz quando me abraça. Sou assim, quero mais fazer amor. Quando me tocas, sinto um êxtase gostoso, me sobe o calor. Sou camada, loucamente apaixonada por você. Realizo seus desejos só pra te satisfazer e te provar que ainda sou a tua preferida. Entre tantas que passaram em minhas mãos, foi aquela que domou meu coração e foi a única que eu não quis abandonar. Eu gosto desse jeito que você tem, te amar e ser amada como ninguém. Faz gostoso, amor, pois desse jeito só você sabe fazer. Eu gosto desse jeito que você tem, te amar e ser amada como ninguém. Faz gostoso, amor, pois desse jeito só você sabe fazer. Nada na uso. Mais romântico do que nunca, Paredão Mamute, meu amigo Márcio CDs. Apaixonada por você, realizo seus desejos só pra te satisfazer e provar que ainda sou a tua preferida. Entre tantas que passaram em minhas mãos, foi aquela que tomou meu coração e foi a única que eu não quis abandonar. Eu gosto desse jeito que você tem, de amar e ser amada como ninguém. Faz gostoso, amor, pois desse jeito só você sabe fazer. Eu gosto desse jeito que você tem, te amar e ser amada como ninguém. Faz gostoso, amor, pois desse jeito só você sabe fazer. Da Santana, galera de Aracaju, um beijo. Este é o Forró Brasilis, aqui você não fica parado. Ei, família Forrozeira. Vem me amar, vem pra mim, vem me amar, diz que sim, que esse amor não vai, nunca, nunca, nunca. Foi tão bom a gente se encontrar. Eu tava precisando de alguém assim, num canto reservado pra gente se amar. Que esse amor exista até o fim. Eu vou tocar, viu? Toca no seu corpo e viajar no céu. Beija sua boca, tem sabor de mel. Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim. Toca no seu corpo e viaja no céu. Beija sua boca, tem sabor de mel. Quem sabe nossa história, quem conhece vai cantar. Vem me amar, vem me amar, que esse amor não vai, nunca, nunca. Vem me amar, vem pra mim. Vem me amar, diz que sim, que esse amor não vai, não vai ter fim. Você é um sonho lindo que eu sonhei, sonhei pra mim. Coisa linda. Você é um sonho lindo que eu sonhei, sonhei pra mim. Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim. Oh, oh, oh. Você é o sonho lindo. Vocês pedem, a gente obedece. Com você é bom demais fazer amor. Você é bom demais sentir prazer. Gosto quando você toca o meu corpo. E aí? Aí eu fico louca, louca por você. Yeah. Com você. Com você é gostoso fazer amor. Com você é bom demais sentir prazer. Gosto quando você toca o meu corpo. Aí eu fico louca, louca por você. Vem beijar minha boca, tira minha roupa, enlouquecer. Faz amor comigo, quero estar contigo. Nesse amor bandido de eu e você. Vem beijar minha boca, vem me deixar louca. Tira minha roupa, vem enlouquecer. Faz amor comigo, quero estar contigo. Nesse amor bandido, só nós dois. Só eu e você. Tudo que começa bem acaba bem, e daqui a pouco tem mais. Estamos apresentando Forró Brasilis com Renato Gonçalves. 87,9. A música não para. 87,9. Messias FM, a rádio das grandes novidades. 10 horas e 43 minutos. Vamos falar para você do Frigorífico Central, localizado na rua Floriano Peixoto, em frente à Farmácia São José. A melhor opção para você que deseja comprar carne de boi, de porco, de carneiro, com total higiene e a melhor procedência. Tudo inspecionado pela Vigilância Sanitária, oferecendo a você, cidadão messiense, a melhor maneira de comprar carne de primeiríssima qualidade com total segurança para a sua saúde. Frigorífico Central, Rua Floriano Peixoto, em frente à Farmácia São José. Organização de Dona Márcia. A Drogaria São José, localizada na Rua Floriano Peixoto, está credenciada no programa do governo federal. Aqui tem farmácia popular, que disponibiliza a toda a população medicamentos inteiramente gratuito. Para diabéticos e hipertensos, basta se dirigir à Drogaria São José, na Rua Floriano Peixoto, no conjunto Teotônio Vilela, com a sua receita e o CPF. 87,9. Enche o seu rádio de música. Joga a mãozinha pra cima. Comercial Moraes, tudo em mercadinho, gás e água. Ótimos preços e bom atendimento. Estamos localizados no loteamento Ares Central, número 2, quadra A, em frente à antiga piscina do Júnior, na principal, no centro de Messias, Alagoas. Comercial Moraes. Contatos: 99318-9945, 99824-6519, 98881-0564 e 98819-6403. Comercial Moraes. Voltamos a apresentar Forró Brasilis. Aqui só toca sucesso, o melhor do forró. É isso aí, amigos, é desse jeito, é só forró do melhor aqui na nossa programação. Eu gosto imensamente quando você gosta das músicas que nós estamos tocando, né? E, na verdade, eu tenho recebido aqui muitos e-mails comunicando, né, que o programa está excelente, muitos áudios, né? Mas eu continuo agradecendo, né? Porque sem você, ouvinte, o programa vai não, né? É, quando o programa continua no ar é porque o programa está agradando. Isso é muito bom e a gente fica feliz. A gratificação maior do apresentador é essa daí. Quando a pessoa passa um áudio, uma mensagem dizendo: rapaz, já estou te curtindo aqui em tal lugar, assim, assim, assado. E aí a gente fica, olha, todo cheio, né? Então é bom demais. Vamos continuar te agradando, trazendo aqui mais uma sequência de forró. Zanato e Cristiano! O Elder Safadão! Safadão e Zanato.